Prólogo. A porta para o palácio da memória do Dr. Hannibal Lecter se encontra na escuridão do centro de sua mente e tem uma aldrava que pode ser encontrada apenas pelo tato. Este curioso portal se abre para imensos espaços bem iluminados, no antigo estilo barroco, e corredores e câmaras rivalizando em número e variedade com os do museu Topkapi. Por toda a parte, há exibições bem espaçadas e iluminadas, cada qual ligada a lembranças que levam a outras lembranças em progressão geométrica. Espaços dedicados aos primeiros anos de Hannibal Lecter diferem de outros arquivos por estarem completos. Alguns são cenas estáticas fragmentadas, como cacos de cerâmica ática colados com gesso branco. Outras salas conservam som e movimento, grandes serpentes lutando e oscilando no escuro, só iluminadas em lampejos. Súplicas e gritos preenchem alguns lugares nos terrenos aonde o próprio Hannibal não pode ir. Mas os corredores não ecoam os gritos. E para quem gosta, a música. O palácio é uma construção começada nos primeiros anos da vida estudantil de Hannibal. Em seus anos de confinamento, ele melhorou e aumentou o palácio, e sua riqueza o confortou por longos períodos, enquanto carcereiros negavam-lhe seus livros. Aqui, na cálida escuridão de sua mente, vamos tatear juntos pela aldrava. Encontrando-a, vamos optar por música nos corredores e, sem olhar nem para a esquerda nem para a direita, seguir para o salão do princípio, onde as exposições são mais fragmentárias. Acrescentaremos a elas o que descobrimos em toda a parte, nos registros da guerra e policiais, em entrevistas em medicina legal, nas mudas posturas dos mortos. As cartas de Robert Lecter, recém-descobertas, podem nos ajudar a estabelecer as estatísticas vitais de Hannibal, que alterou datas livremente para confundir as autoridades e seus cronistas. Pelos nossos esforços, podemos observar enquanto a besta interior desmama, e, lutando contra o vento, entra no mundo. Capítulo 1. Esta é a primeira coisa que compreendi. O tempo é o eco de um machado dentro de um bosque. Philip Larkin. Parte 1. Hannibal, o Terrível, 1365-1428, construiu o Castelo Lecter em 5 anos, usando como mão de obra soldados que havia capturado na Batalha de Zalgiris. No primeiro dia em que seu estandarte tremulou nas torres concluídas, ele reuniu os prisioneiros na horta, e subindo no patíbulo para dirigir-se a eles, libertou-os para que voltassem para casa, tal como havia prometido. Muitos preferiram continuar a seu serviço, devido à qualidade da alimentação. 500 anos depois, Hannibal Lecter, 8 anos de idade e 8º a ostentar o nome, parou na horta com sua irmãzinha Misha e jogou pão para os cisnes negros na água escura do fosso. Misha segurava a mão de Hannibal para se firmar e errou o fosso em vários arremessos que fez de pão. A grande carpa agitou os lírios flutuantes e espantou as libélulas. Agora o cisne líder saiu da água cambaleando na direção das crianças em suas pernas curtas, sibilando seu desafio. O cisne tinha conhecido Hannibal por toda a vida e mesmo assim ele veio, suas asas negras encobrindo parte do céu. Ah, Aniba! Exclamou Misha e se escondeu atrás da perna de Hannibal. Hannibal abriu os braços à altura dos ombros, como seu pai o ensinara a fazer, sua extensão aumentando com os ramos de salgueiro que tinha nas mãos. O cisne parou, avaliou a envergadura de asa maior de Hannibal, e voltou para a água para se alimentar. Passamos por isso todo dia, disse Hannibal à ave. Mas hoje não era todo dia, e ele imaginou para onde os cisnes podiam fugir. Do seu entusiasmo, Misha com seu pão no chão úmido. Quando Hannibal se abaixou para ajudá-la, ela se divertiu em lambuzar o nariz dele com lama, com sua mão em forma de estrelinha. Ele esfregou um pouco de lama no nariz dela e eles riram ao ver seus reflexos no fosso. As crianças sentiram 3 baques vigorosos no solo e a água tremulou, embaçando seus rostos. O som de explosões distantes atravessou os campos. Hannibal pegou sua irmã no colo e correu para o castelo. A carroça de caça estava no pátio puxada por César, o grande cavalo de tiro. Bent, em seu avental de cavalariço, e o criado Lofer, colocavam 3 pequenos baús na carroça. O cozinheiro trouxe uma refeição. Amo Lecter, Madame quer ver o senhor nos aposentos dela, disse o cozinheiro. Hannibal entregou Misha para a babá e subiu correndo os degraus escavados. Hannibal adorava o quarto de sua mãe com seus muitos aromas. Os rostos entalhados no madeiramento, seu teto pintado. Madame Lecter era descendente dos Sforza, de um lado e Visconti do outro, e trouxera o quarto de Milão com ela. Ela estava agitada agora e seus brilhantes olhos castanhos refletiam a luz em chispas avermelhadas. Hannibal segurava o porta-joias enquanto sua mãe pressionava os lábios de um querubim na moldura e um recipiente oculto se abria. Ela recolheu suas joias e alguns maços de cartas. Não havia mais lugar para tudo. Hannibal achou que ela se parecia com o camafeu de sua avó que caiu dentro da caixa. Nuvens pintadas no teto. Quando bebê, ao ser ninado, ele costumava abrir os olhos e ver os seios de sua mãe misturados às nuvens, a sensação das pontas de sua blusa contra o rosto dele. A ama de leite também, sua cruz de ouro reluzente, como um raio de sol entre nuvens prodigiosas e pressionada contra seu rosto quando ela o pegava, massageando a marca da cruz na sua pele para fazê-la desaparecer antes que Madame pudesse vê-la. Mas seu pai surgiu à porta agora, carregando os livros contábeis. Simoneta, precisamos partir. As roupas de Misha estavam empacotadas em sua banheira de cobre, e Madame pôs a caixa de joias entre elas. Ela olhou ao redor do quarto e pegou uma pequena pintura de Veneza, de seu tripé no aparador. Pensou por um momento e entregou-a para Hannibal. Leve para o cozinheiro. Segure pela moldura. Ela sorriu para ele. Não borre a parte de trás. Lofa carregou a banheira para a carroça no pátio, onde Misha choramingava, inquieta com a agitação à sua volta. Hannibal levantou Misha para que ela acariciasse o focinho de César. Ela também deu uns apertos no focinho do cavalo para ver se o faria relinchar. Hannibal pegou grãos em sua mão e os espalhou no chão do pátio para formar M. Os pombos afluíram para ele, formando no solo um M de pássaros vivos. Hannibal traçou a letra na palma da mão de Misha. Ela tinha quase 3 anos e ele estava ansioso para que a irmã aprendesse a ler. M de Misha, disse ele. Ela correu no meio dos pombos, rindo, e eles voaram em torno dela, circundando as torres, pousando no campanário. Cozinheiro, um homem grandão em trajes brancos de cozinha, chegou trazendo comida. O cavalo virou um olho para o cozinheiro e acompanhou com um movimento de orelha sua aproximação. Quando César era um potro, cozinheiro o espantara da horta em inúmeras ocasiões, berrando xingamentos e batendo em seu traseiro com uma escova. Ficarei e ajudarei você a embarcar a cozinha, disse o Sr. Jacob para cozinheiro. Vá com o garoto, replicou o cozinheiro. O conde Lecter ergueu Misha para a carroça e Hannibal pôs os braços em torno dela. O conde Lecter pegou o rosto de Hannibal em sua mão. Surpreso pelo formigamento na mão de seu pai, Hannibal olhou atentamente para o rosto de conde Lecter. 3 aviões bombardearam os pátios ferroviários. O coronel Tinka diz que temos no mínimo 1 semana, se realmente eles chegarem aqui. E depois a luta seguirá ao longo das estradas principais. Ficaremos bem na casa de campo. Era o segundo dia da Operação Barbarossa, a varredura relâmpago de Hitler através da Europa Oriental rumo à Rússia. Parte 2. Bandit caminhava à frente da carroça na trilha da floresta, cortando os galhos crescidos demais com uma foice, cauteloso com a cara do cavalo. O senhor Jacob seguia numa égua, seus alforjes repletos de livros. Ele não estava habituado a montar e abraçava o pescoço do animal para passar debaixo dos galhos. Às vezes, onde a trilha era íngreme, ele desmontava para caminhar com Lofer e Bent e o próprio Conde Lecter. Galhos estalavam de volta atrás deles para fechar de novo a trilha. Hannibal sentiu o cheiro de folhagem esmagada pelas rodas e a calidez do cabelo de Misha debaixo de seu queixo enquanto ela viajava no seu colo. Ele observou os bombardeiros alemães passarem por cima. Suas trilhas de vapor criavam uma pauta musical, e Hannibal cantarolava para a irmã as notas que as lufadas negras de fogo antiaéreo formavam no céu. Não era uma melodia agradável. — Não! — disse Misha. Aniba, canta Das Smiling. E juntos eles cantaram sobre o misterioso homenzinho dos bosques. Babá juntando-se a eles na carroça sacolejante e o Sr. Jacob cantando montado na sela, embora preferisse não cantar em alemão. I'm smiling, staring, wild guns, still Udstum, es hat von Lord Popper in my lennon, sagt wer mag, das Smiling sang, das Stadt in Walden Island, mit den purpurant Mantelein. Duas horas penosas trouxeram-nos a uma clareira sob a copa da alta floresta. O pavilhão de caça tinha evoluído, ao longo de 300 anos, de um rústico abrigo para um confortável retiro na floresta, com estruturas de madeira e teto inclinado para fazer descer a neve. Havia um pequeno celeiro contendo duas baias e um alojamento rústico, e atrás do pavilhão, uma privada vitoriana com entalhes ostentosos, seu teto apenas visível acima da cerca viva protetora. Ainda visíveis nos alicerces do pavilhão estão as pedras de um altar construído na Idade Média, por um povo que venerava a serpente dos pântanos. Agora Hannibal observou uma serpente dessas fugir daquele antigo lugar enquanto Lothar cortava algumas parreiras para que Babá pudesse abrir as janelas. O conde Lecter percorreu as mãos sobre o dorso do enorme cavalo enquanto ele bebia toda a água do balde do poço. Cozinheiro já terá a cozinha embalada quando você voltar, Bernd. César poderá passar a noite na sua própria baia. Você e o cozinheiro voltem para cá à primeira luz, não mais tarde. Quero vocês bem distantes do castelo pela manhã. Vladis Grutas entrou no pátio do castelo Lecter, com sua expressão mais agradável, examinando as janelas enquanto chegava. Ele acenou e gritou. Olá! Grutas era uma figura esguia, cabelo louro sujo, vestido à paisana, com olhos de um azul tão pálido que pareciam discos do céu vazio. Ele gritou. Ô, de casa! Como não houve nenhuma resposta, foi para a entrada da cozinha e encontrou caixas de suprimentos embaladas no chão. Rapidamente pôs açúcar e café em sua mochila. A porta da adega estava aberta. Ele olhou escadas abaixo e viu uma luz. Violar o refúgio de outra criatura é o tabu mais antigo. Para certos pervertidos, invadi-lo oferece a sensação paralisante de excitação, como acontecia agora. Grutas desceu a escadaria e entrou no frio ar cavernoso das masmorras de teto arqueado do castelo. Perscrutou através de um arco e viu que a grade de ferro que guarnecia a adega estava aberta. Um ruído farfalhante. Grutas pôde ver prateleiras de vinhos finos de qualidade, do chão ao teto, repletas de garrafas, e a grande sombra do cozinheiro movendo-se pelo cômodo, enquanto trabalhava à luz de duas lanternas. Pacotes quadrados embalados estavam sobre a mesa de degustação no centro da adega, e, com eles, um único quadro pequeno numa moldura ornada. Grutas exibiu seus dentes enquanto aquele grande idiota do cozinheiro apareceu. Agora as costas largas do cozinheiro estavam voltadas para a porta enquanto ele trabalhava sobre a mesa. Um farfalhar de papel. Grutas imprensou contra a parede na sombra dos degraus. O cozinheiro embrulhou o quadro e enrolou com barbante de cozinha, fazendo um pacote igual aos outros. Com uma lanterna em sua mão livre, ele alcançou um candelabro de ferro em cima da mesa e o puxou. Um estalido e, ao fundo da adega, a extremidade de uma prateleira de vinho se afastou alguns centímetros da parede. O cozinheiro girou a prateleira com um gemido de dobradiças. Atrás dela havia uma porta. O cozinheiro entrou no cômodo oculto por trás da adega e pendurou lá uma de suas lanternas. Depois carregou os pacotes para dentro. Enquanto girava a prateleira para fechá-la, de costas para a porta, Grutas começou a subir os degraus. Ele ouviu um tiro disparado lá fora e depois a voz de cozinheiro abaixo dele. Quem está aí? O cozinheiro veio atrás dele, subindo rápido para um homem do seu tamanho. Pare! Você não deveria estar aqui. Grutas correu pela cozinha e depois pelo pátio, acenando e assoviando. O cozinheiro agarrou uma tábua num canto e correu através da cozinha na direção do pátio quando viu uma silhueta na porta, uma forma inconfundível de capacete e três paraquedistas alemães com submetralhadoras entraram no cômodo. Grutas veio atrás dele. Oi, cozinheiro? Disse Grutas. Ele pegou um presunto defumado do caixote no chão. Devolva a carne, disse o cabo alemão, apontando a arma para Grutas tão prontamente quanto o fez para o cozinheiro. Saia. Vá com a patrulha. A trilha ficou mais fácil na descida para o castelo. Bandit se a percorria rapidamente com a carroça vazia, enrolando as rédeas em torno do braço enquanto acendia seu cachimbo. À medida que se aproximava dos limites da floresta, pensou ter visto uma grande cegonha alçando voo do alto de uma árvore. Ao chegar mais perto, viu que a asa branca oscilando era tecido. Um paraquedas preso nos galhos altos, os velames cortados. Bandit parou. Deixou de lado seu cachimbo e saltou da carroça. Colocou a mão sobre o focinho de César e falou baixinho na orelha do cavalo. Depois prosseguiu a pé, cauteloso. Suspenso por um galho mais baixo, estava um homem em trajes civis simplórios, recém-enforcado com um laço de arame no pescoço, seu rosto azul escuro, as botas lamacentas a 30 centímetros do chão. Bennett voltou rápido para a carroça, procurando por um lugar para dar meia volta na trilha estreita, suas próprias botas parecendo-lhe estranhas, enquanto via-se andando em solo acidentado. Eles então despontaram das árvores, três soldados alemães comandados por um sargento e seis homens em trajes civis. O sargento ponderou e destravou sua submetralhadora. Bandit reconheceu um dos civis. Grutas, disse. Bandit, meu bom Bandit. Que sempre aprende suas lições, respondeu Grutas. Foi até Bandit com um sorriso que parecia bastante amistoso. Ele pode cuidar do cavalo, disse Grutas para o sargento alemão. Talvez ele seja seu amigo, replicou o sargento. Talvez não, disse Grutas e cuspiu no rosto de Bandit. Enforquei o outro, não é mesmo? Conheci-o também. Por que deveríamos ir a pé? E suavemente, eu fuzilarei no castelo, se devolverem minha arma. Parte 3. A Blitzkrieg, a guerra relâmpago de Hitler, estava mais rápido do que se poderia imaginar. No castelo, Bandit encontrou uma companhia da divisão Totenkopf, das Waffen-SS. Dois blindados Panzer estavam estacionados perto do fosso, junto com uma peça antitanque e alguns caminhões de meia largada. O jardineiro Ernst jazia de cara no chão da cozinha, com moscas varejeiras em sua cabeça. Bandit viu isso da boleia da carroça. Apenas os alemães viajaram na carroça. Grutas e os outros tinham de caminhar atrás. Eles não passavam de Hilfswilis, ou Hilwis, pessoas da região que ajudavam voluntariamente os nazistas invasores. Bandit pôde ver dois soldados no alto de uma torre do castelo, baixando a flâmula com um javali dos Lecter, e colocando em seu lugar uma antena de rádio e uma bandeira com a suástica. O major de uniforme preto da SS e com a insígnia da divisão Totenkopf saiu do castelo para observar César. Muito bonito, mas largo demais para cavalgar, disse lamentando-se. Ele havia trazido seus culotes e esporas para cavalgar por lazer. O outro cavalo serviria. Atrás dele, dois soldados saíram da casa empurrando o cozinheiro entre eles. Onde está a família? Em Londres, disse Bandit. Posso cobrir o corpo de Ernst? O major fez sinal para seu sargento, que encostou o cano da Schmeisser sobre o queixo de Bandit. E quem cobrirá o seu? Cheire o cano. Ainda está fumegando. Também pode estourar a porra dos seus miolos, disse o major. Onde está a família? Ben se engoliu em seco. Fugiu para Londres, senhor. Você é judeu? Não, senhor. Cigano? Não, senhor. Ele olhou para um maço de cartas numa escrivaninha da casa. A correspondência para um tal Jakov. É você o judeu Jakov? É um tutor, senhor. Há muito que se foi. O major examinou os lóbulos das orelhas de Bentes para ver se estavam perfurados. Mostre seu pau ao sargento. E depois? Devo matar você ou vai trabalhar? Senhor, essa gente toda se conhece, disse o sargento. É mesmo? Talvez gostem um do outro. Virou-se para Grutas. Será que a estima por seus conterrâneos é maior do que a que tem por nós? Hein, Willis. Willis. O major voltou-se para o sargento. Acha realmente que precisamos de qualquer um deles? O sargento apontou a arma para Grutas e seus homens. O cozinheiro é judeu, disse Grutas. Aqui é útil ter conhecimento local. Se deixá-lo cozinhar para o senhor, dentro de horas estará morto por um veneno judeu. Ele empurrou à frente um de seus homens. Vigia de panelas pode cozinhar, pilhar e servir como soldado também. Grotas foi para o centro do pátio, movendo-se lentamente, o cano da submetralhadora do sargento seguindo. Major, o senhor tem um anel às cicatrizes de Heidenberg. Aqui é a história militar, do tipo que o senhor mesmo está fazendo. Esta é a Pedra do Corvo de Hannibal, o Terrível. Alguns dos mais valentes cavaleiros teutônicos morreram aqui. Não é hora de lavar a pedra com sangue judeu? O major ergueu as sobrancelhas. Se você quer ser um SS, vamos ver se faz para merecer. Acenou com a cabeça para o sargento, que sacou sua pistola do coldre. Retirou todas as balas, menos uma do pente, e entregou a arma para Grutus. Dois soldados arrastaram o cozinheiro até a Pedra do Corvo. O major parecia mais interessado em examinar o cavalo. Grutus segurou a pistola junto à cabeça do cozinheiro. Esperou, querendo que o major visse. O cozinheiro cuspiu nele. Ao disparo, andorinhas voaram assustadas das torres. Bandit foi posto para carregar móveis até o alojamento dos oficiais acima. Ele olhou para ver se tinha se mijado. Podia ouvir o radiooperador, num pequeno cômodo debaixo dos beirais, as transmissões em código e a voz cheia de estática. O operador desceu as escadas com seu bloco na mão e voltou momentos depois para desmontar seu equipamento. Seguiram para leste. Depois, uma janela superior, Bandit observou a unidade SS passando uma mensagem pelo rádio portátil da divisão blindada para a pequena guarnição que deixavam para trás. Grutas e seus civis briguentos, agora disparando armas alemãs, carregaram tudo da cozinha e empilharam os suprimentos na traseira de um caminhão meia largata, com algum pessoal de apoio. As tropas embarcaram nos veículos. Grutas correu do castelo para juntar-se a eles. A unidade seguia em direção à Rússia, levando Grutas e os outros Hewies. Eles pareciam ter esquecido Bandit. Um esquadrão, com uma metralhadora e o rádio, ficou no castelo. Bandit esperou na latrina da velha torre até escurecer. Toda a pequena guarnição alemã comia na cozinha, com apenas uma sentinela postada no pátio. Eles haviam encontrado algumas garrafas de gin no armário da cozinha. Bandit saiu da latrina da torre, grato pelo piso de pedra que não rangia. Olhou para a sala do rádio. O aparelho estava sobre a cômoda de madame. Frascos de perfume empurrados para o chão. Bandit olhou para aquilo. Pensou em Ernst, morto na cozinha e em cozinheiro cuspindo em Grutas com seu último suspiro. Bandit deslizou para a sala. Achou que deveria desculpar-se com madame pela intrusão. Desceu as escadas de serviço com os pés calçados só de meias, carregando suas botas, o rádio e o carregador de bateria, e saiu por uma porta falsa. O rádio e o carregador de bateria pesavam bastante, mais de 20 quilos. Bandit os carregou até os bosques e escondeu. Só lamentou não ter podido pegar o cavalo. Penumbra e luz do fogo reluzido nos troncos pintados do pavilhão de caça, brilhando nos olhos empoeirados dos troféus de cabeças de animais enquanto a família se reunia em volta da lareira. As cabeças dos animais eram velhas e vinham perdendo pelo por causa das gerações de crianças tocando-as através da balaustrada do patamar superior. Babá tinha banheira de cobre de micha num canto da estufa. Ela acrescentou água de uma chaleira para ajustar a temperatura, fez espuma de sabão e colocou micha na água. A criança agitou alegremente a espuma. Babá buscou toalhas para aquecer diante do fogo. Hannibal tirou o pequeno bracelete do pulso de micha, mergulhou na espuma e soprou bolhas de sabão para ela. As bolhas, em seu breve voo no ar, refletiram todos os rostos brilhantes antes de estourarem acima do fogo. Misha gostou de pegar as bolhas, mas queria seu bracelete de volta, só ficando satisfeita quando estava de novo em seu pulso. A mãe de Hannibal tocava um contraponto barroco num pequeno piano. Música suave. As janelas ocultas por cobertores enquanto a noite caía e as asas negras da floresta se fechavam ao redor. Bandit chegou exausto e a música parou. Lágrimas inundavam os olhos do Conde Lecter enquanto ouvia Bandit. A mãe de Hannibal pegou a mão de Bandit e a afagou. Os alemães começaram imediatamente a se referir à Lituânia como Ostland, uma pequena colônia deles, que com o tempo poderia ser reassentada com arianos depois que as formas de vida inferiores eslavas fossem extintas. Colunas alemãs estavam nas estradas. Nas ferrovias, trens alemães transportavam artilharia para o leste. Aviões russos bombardearam e castigaram as colunas. Grandes bombardeiros Ilyushin martelavam as colunas através do pesado fogo antiaéreo que vinha dos canhões montados sobre os trens. Os cisnes negros voaram tão alto quanto podiam ir confortavelmente. Os quatro em formação de voo, seus pescoços estendidos, procurando o sul, o rugido dos aviões acima deles enquanto rompiam o alvorecer. Uma rajada de fogo antiaéreo e o cisne líder foi atingindo de raspão e começou o longo mergulho para a terra, os outros pássaros girando, clamando por ar, perdendo a altitude em grandes círculos. O cisne ferido bateu pesadamente em um campo aberto e não se moveu. Sua companheira pousou ao seu lado, cutucou-o com o bico, andou gingando em sua volta, com grasnados insistentes. Ele não se moveu. Uma rajada de artilharia e infantaria russa tornou-se visível, movendo-se entre as árvores no fim da campina. Um blindado alemão pulou um fosso e atravessou a campina, disparando sua metralhadora giratória nas árvores, se aproximando. A fêmea abriu as asas para proteger o companheiro, muito embora o tanque fosse mais largo que suas asas, o motor tão ruidoso quanto seu coração disparado. O cisne assomou sobre seu companheiro silvando, açoitando o tanque com duros golpes de suas asas até o fim, e o tanque passou por cima deles, indiferente, uma papa de carne e penas grudada em suas lagartas. Parte 4. A família Lecter sobreviveu nos bosques durante os terríveis 3 anos e meio da campanha oriental de Hitler. A extensa trilha na floresta para o pavilhão de caça era cheia de neve no inverno, com vegetação em excesso na primavera, os pântanos macios demais no verão para tráfego de tanques. O pavilhão tinha um bom estoque de farinha e açúcar para durar pelo primeiro inverno, porém, mais importante, tinham sal em barris. No segundo inverno, encontraram um cavalo morto e congelado. Conseguiram cortá-lo com machados e salgar a carne. Também salgaram trutas e perdizes. Às vezes, homens em trajes civis saíam da floresta à noite, silenciosos como sombras. O conde Lecter e Bent falavam com eles em lituano, e uma vez eles trouxeram um homem com a camisa ensopada de sangue que morreu num catre enquanto Babá limpava seu rosto. Sempre que a neve estava alta demais para que saíssem, o Sr. Jacob dava aulas. Ele ensinava inglês, e muito mal, francês. Ensinava história romana, com uma pesada ênfase nos cercos de Jerusalém, e todos compareciam. Ele narrava cenas dramáticas de eventos históricos, e histórias do Antigo Testamento, às vezes embelezando-as para a plateia além dos limites estritos da erudição. Ele instruía Hannibal em matemática em separado, já que as aulas tinham alcançado um nível inacessível aos outros. Entre os livros do Sr. Jacob, um exemplar encadernado em couro de Tratados sobre a Luz de Christian Huygens. Hannibal ficou fascinado por ele, acompanhando o movimento da mente de Huygens, sentindo-o mover-se em direção à descoberta. Ele associou o Tratado sobre a Luz ao brilho da neve e às distorções do arco-íris nas vidraças das janelas. A elegância do pensamento de Huygens era como as puras e simplificadas linhas do inverno, a estrutura sob as folhas. Uma caixa abrindo-se com um estalido e, no interior, um princípio que funciona o tempo inteiro. Era uma emoção garantida, e ele a havia sentido desde que aprendera a ler. Hannibal Lecter sempre soubera ler, ou assim parecia a Babá. Ela leu para ele por um breve período, quando tinha 2 anos, na maioria das vezes obras dos irmãos Grimm, ilustradas com xilogravuras, nas quais todo mundo tinha feito furos com as unhas. Ele ouvia Babá ler, sua cabeça apoiada contra ela, enquanto olhava para as palavras na página, e depois ela o descobriu lendo sozinho, pressionando a testa no livro e depois empurrando-o para a distância focal, lendo em voz alta, no sotaque de Babá. O pai de Hannibal tinha uma característica notável, a curiosidade. Quando a curiosidade era relativa ao filho, o conde Lecter fazia o criado descer os pesados dicionários da biblioteca do castelo, inglês, alemão e os 23 volumes do dicionário lituano, e depois Hannibal ficava à vontade com os livros. Quando tinha 6 anos, 3 coisas importantes lhe aconteceram. Primeiro descobriu os elementos, de Euclides, numa velha edição com ilustrações feitas à mão. Ele podia acompanhar as ilustrações com o dedo e colocar a testa contra elas. Naquele outono ganhou uma irmãzinha, Misha. Achou que Misha parecia um esquilo vermelho enrugado. Refletiu particularmente que era uma pena que não se parecesse com a mãe deles. Usurpado em todas as frentes, ele pensou em como seria conveniente se a águia que às vezes pairava sobre o castelo recolhesse sua irmãzinha e gentilmente a transportasse para um feliz lar camponês num país bem distante, onde todos os moradores parecessem esquilos e ela se sentisse à vontade. Ao mesmo tempo, ele descobria que a amava de um jeito que não podia evitar, e quando ela estivesse crescido bastante para querer descobrir, ele queria mostrar-lhe coisas, fazê-la ter a sensação da descoberta. Também na época em que Hannibal tinha 6 anos, o Conde Lecter encontrou seu filho calculando a altura das torres do castelo pela extensão de suas sombras, seguindo instruções que ele dizia vir do próprio Euclides. O Conde Lecter então aprimorou os tutores dele. 6 semanas depois, chegou o Sr. Jakov, um erudito muito pobre de Leipzig. O Conde apresentou o Sr. Jakov a seu pupilo na biblioteca e os deixou a sós. A biblioteca aquecida tinha um ar frio que estava entranhado na pedra do castelo. Meu pai diz que o senhor me ensinará muitas coisas. Se você desejar aprender muitas coisas, posso ajudá-lo. Ele diz que o senhor é um grande erudito. Sou um estudante. Ele disse à minha mãe que o senhor foi expulso da universidade. Isso mesmo. Por quê? Porque sou judeu, mas exatamente um judeu askenazi. Entendo. O senhor é infeliz? Por ser judeu? Não. Sinto-me contente. Eu quis dizer se ficou infeliz por ser expulso da universidade. Estou feliz por estar aqui. Acha que mereço o seu tempo? Toda pessoa merece o nosso tempo, Hannibal. Se à primeira vista a pessoa parece tacanho, então olhe com mais empenho. Olhe dentro dela. Eles o instalaram no quarto com uma grade de ferro sobre a porta? Sim, instalaram. Ela não se tranca mais. Fico feliz em saber. É onde mantinham o tio Elga. Disse Hannibal, enfileirando suas canetas diante dele. Foi em 1880, antes de eu ter nascido. Olhe para a vidraça no seu quarto. Tem uma data que ele rabiscou com um diamante. Estes são os livros dele. Uma fileira de enormes livros encadernados em couro ocupava toda uma prateleira. O último estava queimado. O quarto terá um cheiro de fumaça quando chover. As paredes eram revestidas com fardos de feno para abafar suas declarações. O que quer dizer com declarações? Eram sobre religião. Mas o senhor conhece o significado de lascivo ou lascívia? Sim. Não estou bem certo, mas acredito que significa o tipo de coisa que não se diria na frente de mamãe. É o que também acho, disse o Sr. Jakov. Se olhar para a data na vidraça, é exatamente o dia em que a luz direita do sol alcança sua janela a cada ano. Ele estava esperando pelo sol. Sim, e foi o dia em que ele queimou tudo lá. Tão logo conseguiu a luz do sol, acendeu o feno com o monóculo que usava enquanto compunha esses livros. Hannibal depois apresentou o castelo Lecter a seu tutor com um passeio pela propriedade. Atravessaram um pátio com seu grande bloco de pedra. Havia uma argola de amarração na pedra e, em seu topo plano, as marcas de um machado. Seu pai disse que você media a altura das torres. Sim. Que altura tem? 40 metros à do sul. As outras têm meio metro a menos. O que usou como gnomon? A pedra. Ao medir a altura da pedra e sua sombra, e ao medir a sombra do castelo à mesma hora. O lado da pedra não é exatamente vertical. Usei meu ioiô como pêndulo. Poderia tomar ambas as medidas ao mesmo tempo? Não, Sr. Jakov. Que margem de erro poderia ter a partir da hora entre as medições das sombras? Um grau a cada 4 minutos enquanto a Terra gira. É chamada de Pedra do Corvo. Babá chama de Rabenstein. Ela está proibida de me instruir sobre isso. Entendo, disse o Sr. Jakov. Tem uma sombra maior do que eu pensava. Eles criaram o hábito de travar debates enquanto caminhavam, e Hannibal, argumentando ao lado dele, observava seu tutor se adaptar para a fala a alguém muito mais novo. Com frequência, o Sr. Jakov virava sua cabeça para o lado e falava para o ar acima de Hannibal, como se esquecesse que estava falando com uma criança. Hannibal imaginou se ele sentia falta de caminhar e conversar com alguém de sua idade. Hannibal queria ver como o Sr. Jakov ia lidar com o mordomo, Lofer, e Bandit, o cavalariço. Eles eram homens cordiais e bastante argutos, bons no seu trabalho. Mas tinha outro tipo em mente. Hannibal viu que o Sr. Jacob não fazia nenhum esforço para esconder sua erudição, ou exibi-la, mas nunca comentou isso diretamente com ninguém. Em seu tempo livre, ensinava-os a usar um telescópio improvisado. O Sr. Jacob fazia suas refeições com o cozinheiro, de quem extraía uma certa quantidade de irish enferrujado, para a surpresa da família. As partes de uma antiga catapulta usada por Hannibal, o Terrível, contra os cavaleiros teutônicos, estavam guardadas num celeiro na propriedade. No aniversário de Hannibal, o Sr. Jacob, Lofer e Bent montaram a catapulta, substituindo a haste de arremesso por madeira nova sólida. Com ela, lançaram um barril de água a uma altura maior que a do castelo, caindo para explodir com um maravilhoso espadanar de água na margem mais diante do fosso, fazendo as aves aquáticas alçarem voo. Naquela semana, Hannibal teve o mais simples e marcante prazer de sua infância. Como presente de aniversário, o Sr. Jacob mostrou-lhe uma prova não matemática do Teorema de Pitágoras, usando ladrilhos e a marca deles num leito de areia. Hannibal olhou para a areia, andou em volta dela. O Sr. Jacob levantou um dos ladrilhos, ergueu as sobrancelhas e perguntou se Hannibal queria ver a prova de novo. E Hannibal entendeu. Entendeu com tamanha rapidez que pareceu estar sendo arremessado da catapulta. O Sr. Jacob raramente levava um livro didático para seus debates, e raramente recomendava um. Aos 8 anos, Hannibal perguntou-lhe por quê. Você gostaria de se lembrar de tudo? Disse o Sr. Jacob. Sim. Lembrar nem sempre é uma bênção. Eu gostaria de me lembrar de tudo. Então você precisará de um palácio mental, para estocar as coisas nele. Um palácio na sua mente. Tem de ser um palácio? Vai crescer e ser enorme como um palácio, disse o Sr. Jacob. Portanto, também poderia ser lindo. Qual é o cômodo mais lindo que você conhece, um lugar que conheça muito bem? O quarto de minha mãe, disse Hannibal. Então é por lá que começaremos, disse o Sr. Jacob. 2 vezes Hannibal e o Sr. Jacob observaram o sol tocar a janela de tio Elga na primavera, mas no terceiro ano, eles estavam escondidos na floresta. Parte 5. Inverno, 1944-45. Quando a frente oriental se desintegrou, o exército russo se derramou como lava através da Europa Oriental, deixando para trás uma paisagem de fumaça e cinzas, povoada pelos famintos e pelos mortos. Os russos chegavam do leste e do sul, subindo em direção ao mar Báltico a partir das segundas e terceiras frentes bielorrussas, impelindo à frente delas unidades faceladas e em retirada das Waffen-SS, desesperadas para alcançar o litoral, onde esperavam ser evacuadas de barco para a Dinamarca. Era o fim das ambições de Lewis. Dos Lewis. Depois de terem fielmente matado e saqueado por seus senhores nazistas, assassinado judeus e ciganos, nenhum deles foi aceito nas SS. Eram chamados de Ostruppen, mal sendo considerados soldados. Milhares foram postos em batalhões escravos onde trabalhavam até a morte. Mas uns poucos desertaram e passaram a atuar por conta própria. Uma bela propriedade lituana perto da fronteira polonesa, aberta como uma casa de bonecas de um lado, onde uma bomba de artilharia arrebentara a parede. A família, tirada do porão pelo primeiro bombardeio e morta pelo segundo, jazia no chão da cozinha do térreo. Soldados mortos, alemães e russos, jaziam no jardim. Um carro do Estado-Maior alemão estava ao lado, partido em 2, por uma bomba. O major da SS estava apoiado no divã em frente à lareira da sala de estar, o sangue congelado nas pernas de sua calça. Seu sargento puxou o cobertor de uma cama, colocou-o sobre ele e acendeu uma fogueira, mas a sala estava a céu aberto. Retirou as botas do major, cujos dedos estavam enegrecidos. O sargento ouviu um ruído do lado de fora, tirou seu fuzil do ombro e foi até a janela. Uma ambulância, uma Zis-44 de fabricação russa com as insígnias internacionais da Cruz Vermelha, rugia no caminho de cascalho. Grota saltou do primeiro veículo, com um jaleco branco. Somos suíços. Tem feridos? Quantos vocês são? O sargento olhou por cima do ombro. São médicos, major, disse. Vai querer ir com eles, senhor? O major assentiu. Grutas e Dortlich, um palmo mais alto, retiraram a marca da ambulância. O sargento saiu para falar com eles. Cuidado com o major. Está ferido nas pernas. Os dedos estão congelados, talvez gangrenados pelo frio. Vocês têm um hospital de campanha? Sim, claro. Mas posso operar aqui. Disse Grutas ao sargento e atirou nele duas vezes no peito, a poeira voando do seu uniforme. As pernas do homem envergaram e Grutas passou por cima dele pela porta e baleou o major por sobre o cobertor. Milko, Conas e Grants saltaram da traseira da meia largata. Usavam uma mistura de uniformes. Polícia lituana, médicos lituanos, corpo médico estoniano, Cruz Vermelha Internacional. Mas todos exibiam grandes insígnias médicas nas suas braçadeiras. Há muito esforço envolvido em despir os mortos. Os saqueadores grunhiam e xingavam, espalhando documentos e fotos das carteiras. O major ainda estava vivo e ergueu a mão para Milko. Este arrebatou o relógio do homem ferido e o enfiou no bolso. Grutas e Dordlet carregaram para fora da casa um tapete enrolado e o jogaram no caminhão meia lagarta. Puseram uma padiola de lona no chão e nela jogaram relógios, óculos com aros de ouro, anéis. Um blindado surgiu dos bosques, um tanque russo T-34 com camuflagem de inverno, seu canhão atravessando o campo, um atirador de pé no póstigo. O homem escondido numa oficina atrás da casa da fazenda saiu de seu abrigo e correu pelo campo em direção às árvores, pulando sobre corpos, carregando nos braços um relógio de ouropel. A metralhadora do tanque matraqueou, e o saqueador em fuga foi arremessado à frente, tropeçando para cair ao lado do relógio, seu rosto esmagado e à frente do relógio também. Seu coração e o relógio bateram uma vez e pararam. Peguem um corpo, disse Grutas. Eles lançaram um cadáver em cima da pilhagem sobre a padiola. A torreta do tanque girou na direção deles. Grutas agitou uma bandeira branca e apontou para a insígnia médica no caminhão. O tanque se foi. Uma última olhada pela casa. O major ainda estava vivo. Agarrou-se à calça de Grutas enquanto ele passava. Envolveu os braços na perna de Grutas e não queria deixá-lo ir. Grutas inclinou-se para ele e arrancou a insígnia em seu colarinho. Deveríamos ter essas caveiras, disse ele. Talvez as varejeiras possam encontrar uma na sua cara. Ele atirou no peito do major, que largou sua perna e olhou para o próprio pulso, como se curioso acerca da hora de sua morte. O caminhão meia lagarta sacudiu-se pelo campo, suas lagartas esmagando corpos. Quando chegaram aos bosques, a lona ergueu-se na traseira e Grants jogou fora o corpo. Do alto, um estridente bombardeio de mergulho e estuca baixou sobre o tanque russo, seus canhões incandescentes. Sob a proteção da vegetação da floresta cerrada acima do tanque, a tripulação ouviu uma bomba explodir nas árvores e estilhaços baterem no casco blindado. Parte 6. Sabe que dia é hoje? Perguntou Hannibal por cima do mingau do desjejum no pavilhão de caça. É o dia em que o sol alcança a janela de tio Elga. A que horas aparecerá? Perguntou o Sr. Jacob, como se não soubesse. Irá aparecer em volta da torre às 10:30, disse Hannibal. Isso foi em 1941, replicou o Sr. Jacob. Você quer dizer que o momento da chegada será o mesmo? Sim. Mas o ano tem mais de 365 dias de duração. Mas, Sr. Jacob, este é o ano após o ano bissexto. Portanto, 1941 foi a última vez que observamos. Então o calendário se ajusta com perfeição ou vivemos por correções grosseiras? Um graveto estalou na lareira. Acho que essas são perguntas separadas, disse Hannibal. O Sr. Jacob ficou satisfeito, mas sua resposta não foi mais que outra pergunta. O ano 2000 será um ano bissexto? Não. Sim, sim, será um ano bissexto. Mas ele é divisível por 100, replicou o Sr. Jacob. Mas é também divisível por 400, disse Hannibal. Exatamente, continuou o Sr. Jacob. Será a primeira vez em que a regra gregoriana será aplicada. Talvez nesse dia, sobrevivendo a todas as correções grosseiras, você recorde nossa conversa. Nesse estranho lugar. Ele ergueu sua xícara. Ao próximo ano, no castelo Lecter. Lofa foi o primeiro a ouvir, enquanto tirava a água do poço, o rugido de um motor em marcha lenta e o estalar de galhos. Ele deixou o balde no poço e, em sua pressa, entrou no pavilhão sem limpar os pés. Um tanque soviético, com camuflagem de inverno feita de neve e palha, esmagou a trilha de cavalos e entrou na clareira. Pintado em russo na torreta, estavam vingar nossas garotas soviéticas e varrer a praga fascista. Dois soldados de branco viajavam na traseira, sobre os radiadores. A torreta girou apontando o canhão para a casa. Uma portinhola se abriu e um artilheiro com gorro branco de inverno surgiu atrás de uma metralhadora. O comandante estava posicionado em outra portinhola com um megafone. Ele repetiu sua mensagem em russo e alemão, berrando mais alto que o barulho do motor. Só queremos água. Não faremos mal a vocês nem levaremos sua comida, a não ser que um tiro venha da casa. Se formos alvejados, todos vocês morrerão. Agora saio. Artilheiro, fique preparado. Se não vir rostos até a contagem de 10, abra fogo. Ouviu-se um alto estalo enquanto o ferrolho da metralhadora recuava. O conde Lecter saiu, de pé, impertigado à luz do sol, as mãos visíveis. Leve a água. Não faremos mal a vocês. O comandante do tanque pôs o megafone de lado. Todos para fora, onde eu possa vê-los. O conde e o comandante se entreolharam por um longo momento. O comandante mostrou as palmas das mãos. O conde fez o mesmo. O conde voltou-se para casa. Venha. Quando o comandante viu a família, disse: As crianças podem ficar lá dentro, onde está quente. E para seu artilheiro e a guarnição: Cubram-nos. Vigiem as janelas acima. Liguem a bomba e podem fumar. O artilheiro levantou seus óculos de proteção e acendeu um cigarro. Não passava de um garoto, a pele do rosto mais pálida em torno dos olhos. Ele viu Misha espiando por trás da porta, encarou-a e sorriu. Entre os tambores de combustível e água presos ao tanque havia uma pequena bomba movida a gasolina com uma corda para dar partida. O motorista do tanque enfiou uma mangueira com filtro blindado dentro do poço. Após muitos puxões na corda, a bomba estrondeou, guinchou e entrou em ação. O barulho cobriu o silvo do caça-estuca, que já estava quase sobre eles, o artilheiro girando o cano da metralhadora, pelejando com a manivela para elevar sua arma, disparando enquanto o canhão piscante do estuca abria sulcos no solo. Balas partiram guichando do tanque, o artilheiro atingido, ainda disparando com um braço remanescente. O para-brisa do estuca se estilhaçou, os óculos do piloto se encheram de sangue, e o avião, ainda carregando uma de suas bombas, atingiu as copas das árvores. Embicou sobre o jardim e seu combustível explodiu, os canhões debaixo de suas asas ainda disparando após o impacto. Hannibal, no chão do pavilhão de caça, Misha parcialmente abaixo dele, viu sua mãe jazendo no pátio, ensanguentada e com as roupas em chamas. Fique aqui, disse para Misha e correu até a mãe. A munição no avião explodindo, primeiro devagar e depois mais rápido. Cápsulas voando para trás e atingindo a neve, chamas lambendo em torno da bomba remanescente debaixo da asa. O piloto estava sentado na carlinga, morto, a face queimada, já era uma caveira com cachecol e capacete flamejantes. Seu artilheiro morto atrás dele. Só Loffer sobreviveu no pátio e ergueu um braço ensanguentado para o garoto. Então Misha correu até sua mãe. Loffer tentou alcançá-la e puxá-la para baixo enquanto ela passava, mas uma bala do canhão do avião em chamas o atravessou, o sangue borrifando a menininha. Misha ergueu os braços e gritou para o céu. Hannibal, que empilhava a neve nas roupas, em chamas da mãe, levantou-se e correu até Misha, em meio aos disparos aleatórios, e carregou-a até o pavilhão, para o porão. Os disparos lá fora se reduziram e pararam, enquanto as balas derretiam na culatra do canhão. O céu escureceu e a neve voltou, chiando sobre o metal quente. Escuridão e mais neve. Hannibal entre os cadáveres. Quanto tempo depois, ele não sabia. Neve caindo para polvilhar os cílios e o cabelo de sua mãe. Ela era o único cadáver não enegrecido e tostado. Hannibal arrastou-se até ela, mas o corpo de sua mãe estava grudado ao solo congelado. Pressionou o rosto contra o dela. O peito estava congelado. O coração parado. Ele pôs um guardanapo na sua face e empilhou neve sobre ela. Formas escuras moveram-se nos limites do bosque. Sua lanterna refletiu-se nos olhos dos lobos. Hannibal gritou com eles e agitou uma pá. Misha estava determinada a sair para ver a mãe. Ele tinha de escolher. Levou a irmã de volta para dentro e deixou os mortos para a escuridão. O livro do Sr. Jacob estava incólume, ao lado de sua mão enegrecida, até que um lobo comeu a capa de couro e, em meio às páginas espalhadas do Tratado sobre a Luz, de Huygens, lambeu da neve os miolos do Sr. Jacob. Hannibal e Misha ouviram fungadelas e resmungos lá fora. Hannibal preparava a fogueira. Para encobrir o barulho, tentou estimular Misha a cantar. Ele cantou para ela. A menina apertou o casaco nos punhos. Hey, Marlene. Flocos de neve nas janelas. Do canto de uma vidraça, um círculo escuro apareceu, feito pela ponta de uma luva. No círculo escuro apareceu um olho azul. Parte 7. A porta então se escancarou e Grutas entrou com Milky e Dorlett. Hannibal agarrou uma lança de caçar javalis na parede e Grutas, com seu infalível instinto, apontou a arma para a menininha. Largue isso ou atiro nela. Está me entendendo? Os saqueadores pularam sobre Hannibal e depois sobre Misha. Com os saqueadores na casa, Grants, do lado de fora, acenou para o caminhão meia-lagarta para se aproximar. O caminhão de olhos rasgados, suas luzes de blackout iluminando os olhos dos lobos no final da clareira, um deles arrastando alguma coisa. Os homens se reuniram em volta de Hannibal e sua irmã na lareira. O fogo desprendendo das roupas dos saqueadores um fedor adocicado de semanas no campo e sangue velho empastado na sola de suas botas. Eles se juntaram mais. Vigia de panelas capturou um pequeno inseto de suas roupas e o esmagou com a unha do polegar. Eles tossiam sobre as crianças. O hálito de predador, cetose de sua dieta de restos, principalmente restos de carne. Alguns raspados das lagartas do caminhão meia-lagarta fizeram Misha enterrar o rosto no casaco de Hannibal. Ele a abrigou dentro do seu casaco e sentiu o coração da menina batendo acelerado. Dorlett tomou a tigela de mingau de Misha e o devorou, tirando a última raspa da tigela com os dedos cicatrizados e colados. Conas estendeu sua tigela, mas Dorlett não dividiu o mingau com ele. Conas era atarracado e seus olhos adquiriram brilho quando olhou para o precioso metal. Ele tirou o bracelete do pulso de Misha e o colocou no bolso. Quando Hannibal agarrou sua mão, Grant o beliscou na lateral do pescoço, e todo seu braço ficou dormente. A artilharia distante rebombou. Grutas disse: se uma patrulha aparecer de qualquer lado, estamos montando um hospital de campanha aqui. Salvamos essas crianças e pegamos... Estamos guardando as coisas da sua família no caminhão. Pegue uma cruz vermelha do caminhão e pendurem sob a porta. Agora. Os outros dois congelarão se você deixá-los no caminhão. Disse vigia de panelas. Eles nos fizeram passar pela patrulha. Podem ser úteis de novo. Coloquem-nos no barracão. Disse Grutas. Deixem-nos lá trancados. Onde eles iriam? Disse Grants. A quem contariam? Eles poderiam contar a você sobre a porra da vida deles, Grants. Em Albanês. Tire seu rabo daqui e vai cuidar disso. Na neve soprada pelo vento, Grants tirou duas pequenas figuras do caminhão e levou-as para o barracão do celeiro. Parte 8. Grutas tinha uma corrente fina congelando contra a pele das crianças enquanto a enrolava em seus pescoços. Conas trancou os pesados cadeados. Grutas e Dorlett aguilhoaram Hannibal e Misha ao corrimão do patamar superior da escada, onde ficavam fora do caminho mais à vista. O chamado vigia de panelas trouxe-lhes de um quarto, urinol e cobertor. Através das barras do corrimão, Hannibal os viu jogar a banqueta do piano no fogo. Ele enfiou o colarinho de Misha debaixo da corrente para proteger-lhe o pescoço. A neve se aglomerava alta para o pavilhão, apenas as vidraças superiores das janelas permitindo uma luz cinzenta. Com a neve soprando pelas janelas e o vento uivando, o pavilhão de caça parecia um grande trem em movimento. Hannibal enrolou a si e a irmã no cobertor e no carpete do patamar. A tosse de Misha se abrandou. A testa da menina estava quente contra a face de Hannibal. De debaixo do casaco, ele tirou uma crosta de pão dormido e a pôs na boca. Quando ficou macia, deu para ela. Grutas mandava um de seus homens lá fora a cada poucas horas para limpar a neve da porta, mantendo uma trilha para o poço. E uma vez, vigia de panelas levou uma caçarola de sobras para o celeiro. Sob a neve, o tempo transcorria numa lenta dor. Conas e Milko carregavam a banheira de Misha para a estufa estampada como uma prancha. Com uma prancha, que ficou chamuscada onde estava suspensa sobre a banheira. Vigia de panelas alimentando o fogo com livros e tigelas de madeira. Com um olho na estufa, Vigia de panelas pegou seu diário de contas. Empilhou pequenos itens do saco sobre a mesa para separar e contar. Com mão comprida e fina, escreveu o nome de cada homem no topo de uma página. Vladis Grutas, Zygmas Milko, Bronis Grants, Enricas Dorlet, Petras Konas. E no final escreveu seu próprio nome, Kazis Porvik. Debaixo dos nomes listou a partilha de cada homem no butim. Óculos com aros de ouro, relógios, anéis e brincos, e dentes de ouro, que ele pesava numa xícara de prata dourada. Grutas e Grants vasculharam obsessivamente o pavilhão, revirando gavetas, arrancando o fundo de escrivaninhas. Depois de 5 dias, o tempo melhorou. Todos puseram raquetes de neve e levaram Hannibal e Misha para o celeiro. Hannibal viu um fio de fumaça saindo da chaminé do barracão. Olhou para a grande ferradura de César, pregada acima da porta para dar sorte, e imaginou se o cavalo ainda estaria vivo. Grutas e Dorlet empurraram as crianças para dentro do celeiro e trancaram a porta. Através da fenda entre as portas duplas, Hannibal observou-os entrando no bosque. Estava muito frio no celeiro. Peças de roupa de criança estavam amontoadas sob a palha. A porta do barracão estava fechada, mas não trancada. Hannibal abriu-a. Enrolado em todos os cobertores dos catres e o mais próximo possível da pequena estufa, estava um garoto de uns 8 anos. Seu rosto era escuro em volta dos olhos afundados. Vestia uma mistura de roupas, camada sobre camada. Algumas de menina. Hannibal pôs Misha atrás de si. O garoto afastou-se, recuando diante dele. Hannibal disse olá em lituano, alemão, inglês e polonês. O garoto não respondeu. Havia frieiras vermelhas e inchadas em suas orelhas e em seus dedos. No decorrer do longo do dia, ele conseguiu comunicar que vinha da Albânia e só falava sua língua natal. Disse chamasse Aegon. Hannibal deixou tocar seus bolsos à procura de comida, mas não permitiu que tocassem em Misha. Quando Hannibal indicou que ele e sua irmã queriam metade dos cobertores, o garoto não resistiu. O jovem albanês sobressaltava-se a cada som, seus olhos girando para a porta, e fazia um gesto de cortar com a mão. Os saqueadores voltaram um pouco antes do crepúsculo. Hannibal os ouviu e espreitou pela fenda nas portas duplas do celeiro. Estavam conduzindo um pequeno cervo faminto e cambaleante. Um cordão de cortinado saqueado de alguma mansão, em torno de seu pescoço, e uma flecha cravada em seu flanco. Milko pegou o machado. Não desperdice o sangue, disse Vigia de Panelas com autoridade de cozinheiro. Conas chegou correndo com sua tigela, os olhos brilhando. Um grito veio do pátio e Hannibal tapou os ouvidos de Misha contra o som do machado. O garoto albanês chorou e deu graças. No fim do dia, quando os outros já tinham comido, Vigia de Panelas deu às crianças um osso para roer, com um pouco de carne e nervos nele. Hannibal comeu um pouco e mastigou uma papa para Misha. O suco escorria por entre os dedos quando dava o alimento a ela, por isso preferiu dá-lo de boca a boca. Eles levaram Hannibal e Misha de volta ao pavilhão e os aguilhoaram na balustrada da sacada, deixando o garoto albanês sozinho no celeiro. Misha estava quente de febre, e Hannibal segurou-o apertado debaixo do tapete, cheirando a mofo. A gripe pegou todos eles. Os homens deitavam o mais perto possível do fogo em extinção, tossindo uns sobre os outros, Milko achando o pente de Conas e segurando a gordura dele. O crânio do pequeno cervo jazia na banheira seca, cada fragmento fervido. Então houve carne novamente, e os homens comeram com sons guturais, sem trocar olhares. Vigia de Panelas deu cartilhagem e caldo para Hannibal e Misha. Não levou nada para o celeiro. O tempo não melhorava. O céu baixo e de um tom cinza-granito. Os sons do bosque silenciaram exceto pelo estalo e quebra de galhos sobrecarregados de gelo. A comida acabou dias antes de o céu clarear. A tosse pareceu mais alta na tarde brilhante depois que o vento baixou. Grutas e Milko saíram em raquetes de neve. Após um sonho febril, Hannibal os ouviu retornar. Uma discussão e rixa em altos brados. Pelas barras do corrimão, viu Grutas lambendo uma pele de pássaro sangrenta, lançando-a depois para os outros, que caíram sobre ela como cachorros. O rosto de Grutas estava coberto de sangue e penas. Ele voltou o rosto sangrento para as crianças e disse: ou comemos ou morremos. Esta foi a última lembrança consciente que Hannibal Lecter teve do pavilhão de caça. Por causa da escassez de borracha na Rússia, o tanque corria sobre rodas de trem que causava uma vibração entorpecida através da blindagem e acabava borrando a visão do periscópio. Era um grande KV-1, pelejando por uma trilha através da floresta, sob um clima congelante, a frente russa movendo-se quilômetros para oeste a cada dia da retirada alemã. Dois homens de infantaria em camuflagem de inverno viajavam na traseira do tanque, amontoados sobre os radiadores, esperando atentos pelo estranho lobisomem alemão, um fantástico deixado para trás com um foguete Panzerfaust para tentar destruir um tanque. Perceberam um movimento no mato. O comandante do tanque ouviu os soldados em cima disparando. Virou o tanque na direção do alvo para trazer sua metralhadora giratória para dar apoio. Seu visor de ampliação mostrou um garoto saindo da vegetação, balas levantando neve ao lado dele enquanto os soldados disparavam do tanque em movimento. O comandante ficou de pé na portinhola e parou de atirar. Eles haviam matado algumas crianças por engano, como costuma acontecer, e ficaram bastante contentes por não matarem essa. Os soldados viram uma criança magra e pálida, com uma corrente em volta do pescoço, a extremidade da corrente arrastando-se numa argola vazia. Quando o colocaram perto dos radiadores e cortaram a corrente, pedaços de pele vieram junto com os elos. Ele carregava excelentes binóculos numa mochila agarrada fortemente contra o peito. Eles o sacudiram, fazendo perguntas em russo, polonês e lituano, improvisado até finalmente perceberem que ele não podia falar. Os soldados tiveram vergonha de tornar os binóculos do garoto. De tomar os binóculos do garoto. Deram-lhe meia maçã e deixaram-no viajar atrás da torreta ao sopro quente dos radiadores até chegarem a uma aldeia.